na fita tinha muito mais que música. Acordo atrasado, sem vontade de ir pro trampo. Tô com as contas atrasadas, preciso pagar no banco. Passo na porta do sebo, vou dar uma safiada. Me dei o dia de folga, 15 minutos não é nada. Buscando matéria-prima para beats letais. Arrisco minha sorte na pilha de R$2. Atrás de pérolas perdidas em montanhas de pó. Vários no esquecimento, cada capa feia de dar dó. Só de farra, escolho um pela capa bizarra. Algum beat vira, nem que seja na marra. Agulha e disco se encontram como velhos amantes. E a partir de agora, nada será como antes. Groove cabuloso que me desloca pra outra esfera. Tá faltando um beat, acabou a espera. É brasileiro e é intenso, mas com pé no mundo. Vida perfeita pra mim é isso, viver com os devs mundo. São muitas coisas pra dizer, muitas coisas a pensar. Muitas coisas a fazer, muitas contas a pagar. Muitos eu já fiz sorrir, muitos eu já fiz chorar. Muitos me viram cair, não ajudaram a levantar. Então esqueço, tudo tem um começo, meio um fim. Talvez, o que mereço, será que é pra mim? Talvez, mas sem tropeços, buto pra não cair. Amo tudo que eu faço e você já pode sentir quando escutar em qualquer lugar. Então verá o que vai ficar quando a poeira baixar. Uma pancada no ouvido, às vezes vem de um murro. Em outras tantas situações, pode chegar no sussurro. Darás valor ao silêncio depois de tanto barulho. Saberás que tudo isso é motivo de orgulho. São várias noites mal dormidas lapidando o diamante. Que eu levante a cada queda e caminhe adiante. Isso é o que mantém a minha esperança viva. Isso é que eu sei fazer, isso que me motiva. Isso é vida perfeita é isso. Isso que eu escolhi, amo meu compromisso. Isso é o que mantém a minha esperança viva. Isso que eu sei fazer, isso que me motiva. Isso é vida perfeita é isso. Isso que eu escolhi, amo meu compromisso. Pelas ruas da cidade a tinta colore o muro. Sigo passando apuros, mas tô nessa até o fim. Arriscando meu pescoço, Deus conosco, sigo assim. Borrifando sem enrosco, preto fosco, color jean. Coisas que ninguém explica, eu cometo. Muita gente identifica no trajeto. Aprendi a fazer da zica um amuleto. Só quem é desmistifica o alfabeto. E é isso que faz eu sentir que ainda vivo. Isso é quase como um curativo. Pura adrenalina, cada traço, a cada passo dessa sina. É o meu mapa da mina no processo criativo. É como o sol chegando quando o tempo é nebuloso. É chuva no deserto, é algo precioso. Das ruas oriundo, sozinho é que vou fundo. Vida perfeita é isso, viver com os dedos imundos. Atravesso noites em claro pensando em poesia. Se um dia escutadas que exista sintonia entre o verso que componho e você que me escuta. Saiba no que creio, porque da minha luta. Conduta honrada que eu leve por onde for. Horas de dedicação derramando meu suor. É mais que amor, eterna cumplicidade. Garra, maturidade, muita força de vontade. Verdade à prova, quando eu penso no amanhã. Ninguém faz sua parte, incluindo quem é fã. Respeite a arte, ou mate logo de uma vez. E se tudo acabar, pense bem se você fez o possível. Por incrível que pareça, eu só fico parado querendo que algo aconteça. Que eu permaneça forte, sempre perseverante. Que levante a cada queda e caminhe adiante. Isso é o que mantém a minha esperança viva. Isso é que eu sei fazer, isso que me motiva. Isso é vida perfeita é isso. Isso que eu escolhi, amo meu compromisso. Isso é o que mantém a minha esperança viva. Isso que eu sei fazer, isso que me motiva. Isso é vida perfeita é isso. Isso que eu escolhi, amo meu compromisso. Isso.